Graças a Deus que eu sei rimar, obrigado pelo dom. É o melhor jeito de expressar sentidos do coração. Sentar pra conversar, desenvolver aquela prosa, e assim assimilar que você é maravilhosa. Como uma flor de seda separada na floresta, que me atrai, que me testa, e a beleza manifesta. Ao decorrer da conversa, o clima ficou bacana. Tem 21 de idade, ainda é corintiana. Me disse que trabalha e que estuda de semana, e que quer ir para a Argentina ser chamada de irmana. Eu ri tanto com ela, sabe, foi divertido. Não tem como não pensar em você naquele vestido. Ela me perguntava e eu respondia, e quando eu perguntava, ela olhava pra mim e ria, ria. Mas tinha uma mente desbravadora, não havia o que falar, ela era encantadora. Dialogávamos, lado a lado em um veículo, tudo sobre ela, e assim gerou um vínculo. Ela contou tragédias, compartilhou memórias, confiou a mim um pouco das suas histórias. Foi como cena de filme, suspense com sublime. Início, sessão da tarde, acabou no Intercine. Tipo Corujão, foi varando o amanhã, e o nosso ponto de encontro é o Terminal Sacomã. Aquele bombom, lembra? É uma caixinha de coração. Eu nem te conheço tanto, nem tem tanta intimidade entre a gente. Mesmo assim, eu me sinto muito à vontade com você. Tudo fica super natural. Nem todo dia se conhece alguém tão especial, que dá vontade de falar, dá vontade de ligar, vontade de estar perto, vontade de abraçar e comentar pra todo mundo que você conheceu alguém que é impressionante e que faz a diferença. Quando está do seu lado, te deixa encabulado, tímido, sem palavras, te deixa envergonhado. Por outro lado, confortável e empolgado, com aquela sensação que está sendo valorizado. Cê tá ligado? E não é papo de idiota, eu sei que ela pensa em mim quando escuta Ed Mota. Olhos brilhando e o seu rostinho vermelho, não tem como não lembrar da gente se olhando no espelho. À noite, na praça, em frente ao shopping, ela faria bater forte o coração do Robocop. Ela ama a cor verde e eu lembro dos seus olhos, dos seus longos cabelos, do seu cheiro, do seu colo. Ela é incomparável, irresistível, notável, amável, com um semblante realmente admirável. E eu tô louco pra te dar um abraço nessa semana, te ligar pra ouvir sua voz. É inexplicável, minha dama. Sentir vontade.